meus pensamentos invadem esse momento e abusam da minha paciência. E o silêncio é o melhor abrigo no inverno dessas dúvidas. Da noite, estrelas caindo e os fantasmas se divertindo, me vendo dançando sozinha, lembrando nossas embriagadas falsas. Mas também não quero parecer tão fácil. Não vou dar esse mole nem fingir que tanto faz. É orgulho ferido, se redime prevenido. Agora só quero paz. Tantos pensamentos invadem nesse momento, abusam da minha paciência. E o silêncio é o melhor abrigo no inverno dessas dúvidas. Da noite, estrelas caindo e os fantasmas se divertindo, me vendo dançando sozinha, lembrando nossas embriagadas falsas. Mas também não quero parecer tão fácil. Não vou dar esse mole nem fingir que tanto faz. É orgulho ferido, se redime prevenido. Agora